Muito bem, amigos da Real, aqui quem fala é Barão Kajema para mais um Jornal da Real. Como vocês devem ter notado, nesse último mês eu andei meio sumido aí, foi um tempo meio corrido, tive que resolver uns B.O.s aí, tive que encarar uma gripe chata pra caralho que me derrubou. Foi quase duas gripes seguidas, eu fiquei com gripe, depois fiquei com uma dor de garganta, misturou serviço, puta merda, viu? Mas não importa, o importante é que agora estou de volta aí com o jornal, com umas notícias bacanas para comentar. E espero aí voltar com força total de novo, né? Esperar não sumir de novo. É isso aí, vamos começar o jornal, não perder o tempo. Bem, senhores, para começar bem o jornal dessa semana, estou com uma notícia aqui que, caralho, meu, foi até gostoso ler esses bagulhos, mas é demais. Isso aqui foi noticiado no dia 3, lá na Folha. Que é o seguinte, um homem ganhou 200 mangos lá num programa de TV e torrou tudo rapidinho pra ex-esposa dele não catar o dinheiro. Vou contar aqui, vou até ler a matéria inteira que é muito boa, rapaz. Um inglês, Scott Brown, de 33 anos, a idade de Jesus, olha só, ganhou 200 mil reais em um programa de televisão britânico chamado Deal or No Deal, acho que é assim que se fala, e decidiu dar porra nenhuma pra sua ex-mulher. Ele tinha apenas 4 meses pra se livrar da grana, né? Ele, como é que é um cara ligeiro, né? Eu percebi daí que a ex-mulher, parada no Natal do ano passado dele, após conhecer um caminhoneiro na internet, pediu parte do dinheiro quando assistiu o marido ganhando a TV. Agora vem a tática, rapaziada. Conceito de estratégia. O Brown nos disse, né, que primeiro usou 60 mil conto para quitar os débitos dele e da mulher, de 29 anos, com quem tem 2 filhos. O cara é bonzinho, hein? Ainda deu dinheirinho para pagar as contas dela. Ele ainda reservou 8 mil para cobrir gastos com divórcio. Rapaz, além de comprar roupas, brinquedos e objetos para os filhos. O resto ele torrou se divertindo, comprou um iPad, passou férias no México, comprou um Jaguar usado. A última parte do dinheiro ele usou dias antes do seu próprio prazo, 21 de agosto, para pagar um curso de eletricista e começar a nova carreira. Ó, que maravilha, o cara se diverte e ainda paga um curso pra garantir uma nova profissão aí no futuro. Esse é o cara, meu irmão. Aí um juiz filha da puta determinou que o Brown escrevesse uma carta detalhando como é que ele gastou a grana, né? E ainda foi impedido legalmente de continuar gastando e mantendo o dinheiro. Ou que havia sobrado, né? Até o caso se resolver. Olha que filha das putas, meu. Após ser ouvido no tribunal, Brown disse ao jornal como participar do programa mudou sua vida. Fiquei super feliz de ganhar aquele dinheiro. Eu soube que minha ex-mulher poderia querer parte dele, então decidi. Ela não vai ganhar nenhum tostão. Caralho, velho. O homem contou que a mulher disse no ano passado que não o amava mais e que, na época que participou do jogo, ele havia saído de casa e estava dormindo no chão na casa dos seus pais. Olha que filha da puta, meu. Como ela pode ter dinheiro sobre esse dinheiro? Minha vida foi arrasada, não posso ver meus filhos todos os dias e perdi tudo que construí nos últimos 11 anos, ele fala. Esse cara tá certíssimo. Depois desse ato heróico aqui, peço uma pequena pausa para o hino da Inglaterra, que esse cara merece. Falando sério, rapaziada, esse cara é meu ídolo, velho. O cara rapidinho notou que tinha um bagulho errado e tomou medidas ali pra gastar o dinheiro e não ter BO pra ele. Se dando bem com o processo, olha só, meu. Mas uma coisa interessante de notar nisso é como é que os países europeus só vão tomar no cu com essas leis aí, né? Pois a gente vê, o cara separa, tá separado, pá, tranquilo, não tem mais porra nenhuma, ganha uma bolada. E a mulher ainda tem direito na grana, meu? Logo a mulher que fudeu com a vida dele aí, como ele mesmo falou? Porra! Veja só, se a lei fosse mais justa, né? Se depois da separação o dinheiro fosse todo dele, o que esse cara podia ter feito? Ele podia ter muito bem ter pego essa grana, investido em imóveis, ter criado uma empresinha pra ele, uma lojinha. Ou seja, ia dar um jeito desse dinheiro girar. Esse dinheiro de 2 mil ia, sei lá, ir pra 400 mil, se o cara fosse bom. Imagina só, ia gerar mais dinheiro pro país, ia gerar empregos. Porra, meu. Ia gerar mais impostos, né, pra esses filhos da puta. Mas não, não. Tem que apoiar a mulher, né? Senão perde o voto delas, né? Aí os filhos da puta não são eleitos e não conseguem roubar lá. Aí por isso, por causa dessa mentalidade imbecil, que eles criam essas leis estúpidas, pra que dá direito de uma traidora dessas ficar tagrando o cara mesmo depois de separado. Porra, meu. Esses caras são burros pra caralho. É, a queda da Europa vai ser queda de podre, vai ser estilo União Soviética. E quando esses filhos da puta cair, eu espero que algo melhor assuma o comando, né? Que porra, os caras da Europa são legais, eles inventaram muita coisa, acho que não merecia cair na mão da ditadura idiota, né? E prosseguindo aqui com o jornal, essa notícia aqui saiu acho que na semana passada, no fim do mês passado, mas é muito inusitado, eu tenho que comentar aqui. Saiu no Terra Mulher. Crime de virgindade gera polêmica na Índia. Uma companhia da Índia lançou o que afirma ser o primeiro creme para estreitar a buceta, chamado 18 Again, ou 18 de novo, que afirma fazer a mulher se sentir como uma virgem, novamente. Como uma virgem é uma música da Madonna, né? Sei que a Madonna participa dos comerciais, não, mas sei lá, prosseguindo. A empresa Ultratec afirma que o produto oferece poder às mulheres. Olha só, hein? Depois a gente fala aí do Buceta Power, do Pussy Power e... Caralho, exagero aí, ó, tá vendo? Eles não reconhecem aí, afirma que o produto oferece poder às mulheres, ou seja, com a buceta mais apertadinha, mais otários vão cair no papo dela, né? Mas continuando, né? Olha o naipe do comercial. I feel like a virgin. I feel like a virgin. Oh yes, it's true. Oh yes, it's true. Oh yes, you do. Oh yes, I do. Feels like the very first time. Comercial do 18 Again mostra uma indiana trajando um vestido característico do país, cantando e dançando. Porra. Como em um filme de Bollywood. Ah, eu me sinto como uma virgem, afirma um personagem de publicidade, ainda que o anúncio deixe claro que ela não o é. É, como será se sentir como uma virgem? Ah, sei lá, velho. Porra, o virgem não é só um bagulho que tem ali dentro da buceta. Mas é o seguinte, seus sogros chocados ficam olhando, né, aquela cena bizarra. Logo, seu marido se junta a ela dançando salsa. Nossa senhora. Me sinto como se fosse a primeiríssima vez, ela afirma enquanto dança. Holy Jesus! What is that? What the fuck is that? Ah. A sogra faz uma expressão de nojo ao observá-la. É, eu também faria, né? Mas ao final do anúncio, ela até parece ceder ao comprar o produto pela internet diante de olhar de aprovação do marido. O dono da empresa afirma que o produto não se diz uma restauração da virgindade de uma mulher, mas sim resgatar as emoções de ser uma virgem. Estamos apenas dizendo, sinta-se como uma virgem. É uma metáfora. E ele tenta retomar a sensação que uma pessoa tem aos 18 anos de idade. É claro, depois da reportagem vem aquela fiada de comentários idiotas de feminazi falando que mulher tem que dar pra todo mundo, falar que mulher tem que ser virgem machismo e toda aquela merda que estamos cansados de escutar, blá blá blá, yada yada yada blá blá. Legal seria se a mulherada indiana seguisse com seu imbecil, ficasse rodada. O homem, lógico. O homem não gosta de rodada, só aqueles perdedores de merda. Aí o namorado ali vai começar a recusar casar com elas. E aí começa a choradeira, falando que homem foge de responsabilidade e tudo que a gente tá cansado de escutar, né? E eu tô cansado de publicar no canal sobre isso. Mas o doce da reportagem vem agora. A venda do 18 Again se dá pouco após a controvérsia em torno de um creme para clarear a vagina. Ambos são exemplos de valores tradicionais se chocando com os costumes mais recentes da Índia. Puta que pariu. Rapaz, a gente tinha até falado isso no último EDR de São Paulo, que já estavam fazendo clareamento facial, e nos Estados Unidos está vindo com clareamento anal. E agora na Índia, a gente descobre que tem o clareamento vaginal. Caralho, não falta mais nada, velho. Ou será que falta? O que será agora a próxima parte do couro para ser clareada? O saco? clareamento mangalhau, além dali da piroca, do giromba, como diz o Arlindo, o que, que será mais que pode ser clareado, hein, ouvinte? Se souber, se manifesta aí nos comentários. Comenta aí, fala o que pode ser clareado. Lembrando que o cu não vale mais, a face não vale mais, e a buceta também não vale mais, que já tem tudo. Pode ser as auréolas, né, do peito. É, uma auréola rosinha é bonitinha, né? Mas isso aí, se a mina combinar com a cor da pele. Que não adianta nada, a mina morena e com a auréola rosa. Ah, mas prosseguindo. Mas prosseguindo aqui, esse produto no Brasil vai fazer um sucesso, viu? Senão essas minas aí estão começando a dar cada vez mais cedo, então com 18 é capaz que já tá toda largona, assim, passa até um trem dentro. Como eu sempre gosto de citar, né? Pra ver como é que as coisas estão. Quando eu acho que eu tava na oitava, sétima série, isso faz uns 10 anos, eu acho. A gente ficou sabendo de uma história lá, que é uma mina que tava dando rabo pra um namorado, aí na hora da pistolada, né? Acho que não aguentou, já tava muito frouxo lá, as pregas, e a mina cagou no cara. Detalhe, né, como eu falei, ele tava sério, a mina devia ter o quê? Uns 13, 14 anos na época. Se a mina com 13, 14 anos já tava no ponto de ficar com as pregas frouxas, imagina como é que já tava do outro buraco. O pior ainda, imagina como tá parado hoje em dia, depois de uns 10 anos levando rolo ali. Caralho, velho, as minas é muito vadia, velho. Mas continuando, né? Só que esse slogan no produto não teria como ser usado no Brasil, já que 18 anos aqui é raro achar a mina ainda que tem o calibre da buceta ainda num patamar aceitável, né? E foda que se eles forem adaptar o slogan indiano para a realidade brasileira, vai dar acusação de pedofilia, porque, porra, as minas dando cada vez mais cedo, o que esses loucos vão falar? 7 anos? Tá louco, mano? Isso aí vai foder com a empresa, então eles vão ter que criar outro slogan aí, 18 again não pode ser mais, tem que ser outro nome. Não, menos se chegar no Brasil, né? É, rapaziada, a coisa tá feia. Você acha aí uma mina 100% original aí de fábrica, com os lacres ainda no lugar, difícil, viu? Eu diria até que tá mais fácil tu achar aí um opalão 0 quilômetro. Outra notícia aqui, saída no dia 3, que me fez xingar feito um filho de uma puta, que saiu no Globo. Evitar sexo é a melhor maneira de preservar o relacionamento. Ah, seus filhos da puta, né? Um estudo na Universidade de Cornell, é bem nome mesmo, Cornell, nos Estados Unidos, afirma que evitar meter por alguns meses é a melhor maneira de manter um novo relacionamento. Aham. Uhum. Pesquisa foi realizada com 600 casais. Todas as mulheres tinham menos de 45 anos. Um terço teve sexo no primeiro mês e 28 esperou mais de 6 meses. Mas é algo sensacional isso, rapaziada. Escuta aí, ô mediano. A rapaziada aí, os cientistas, estão querendo te doutrinar pra tu ser um escravinho assexuado. É isso aí, meu irmão. Resolve esperar, como diria aquela campanha imbecil de uns evangélicos aí. Que sua mina vai ficar mais feliz. Tá ligado, né? É muito bom pro seu provedor, seu papel higiênico emocional, atorar joguinho, chatice, ser a carteira ambulante dela, enquanto o Ricardão toma conta dessa parte chata do sexo, né? Fica muito sujo, muito melado. Ai, credo, né? Deixa ele ficar mexendo com essas nojeiras. É isso aí, seu filho da puta. Até a ciência quer encurtar em você, carinha comum, que o teu lugar na sociedade é como o nuco da mulherada. Aquele, tá ligado, do sultão ali, que o cara cortava o saco, o pau dele fora, saco, sei lá, pra ele não comer as mulheres da arém dele e só ficar servindo ali. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Então, rapaziada, é isso aí, seus bostas. Escutem eles aí e seja um bom maridinho. Nem olhe pra outra mulher, né, de preferência. Nem tente fazer sexo aí com essa imaculada, né? Ai, isso é tão sujo, tão degradante. Deixa essa coisa nojenta aí pros cafajestes que nem eu, né? Que eu sou um cara porco. Ai, caralho. Mas então, ouvinte, que você que é mediano, né, descarcado assim, fodão que nem eu, você tem dois caminhos. Ou abaixa a cabeça e diz sim pra essa merda, e seja explorado, feito um filho da puta, ou comece a bater a giromba na mesa e fazer suas exigências, sob o risco de mandar a sociedade tomar no meio do cu, entendeu? E ela fica com medinho, porque sabe como é que é, né? Sociedade fala, fala, fala, mas sempre precisa do trabalho dos betas pra manter ela de pé. Então, rapaziada, vocês têm poder e comecem a exigir por isso. Até quando você vai levando porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai ficar de saco de pancada? Até quando você vai levando? Todas as noites, doutor, os gatos fazem uma aglomeração. E o meu gato também bronqueado já está participando desta reunião. Eis o motivo, doutor, segurança eu vim lhe pedir. Porque já tenho a certeza que o gato com os ratos vão me destruir. É, eu vou sumir. Uma notícia aqui bizarra que saiu no dia 4 no Globo, na sessão Planeta Bizarro, realmente. Americana come 900 petiscos de gato por dia após divórcio. Caralho. Uma norte-americana come 900 petiscos de gato por dia após passar por um divórcio difícil. Relato meio online. Ela virou tema de programa de TV sobre manias estranhas no canal Discovery. Eles são explosão de sabor na minha boca e os amo. Diz Mary, de 46 anos, de Farwell, Michigan. Quando um pinço inseto sabor de petiscos de gato, começa a salivar. Completa. Ela tá desempregada e mora com seus três gatos. Seu irmão Tommy chama a mania de nojenta. E realmente é nojento. Mary diz gastar 400 mangos por mês só com ração. Mais do que em comida humana. E guarda a quantidade de reserva no carro, na bolsa e no lado da cama. Caralho. Malandro, isso aqui acho que é o suprassumo do desespero balzaquiano. Vamos ver. A mina separou, pensou que ia se dar bem depenando o otário, mas se fudeu, porque tá Balzac e ninguém mais quer comer ela. É criadora de gatos. Curte tanta gataiada que até come a comidinha deles. Miau! Come compulsivamente, mas uns meses se tará uma bola, já que esses petiscos de gato devem ter uma gordura do caralho neles. Pegou uma mania estranha e provavelmente tá beirando a loucura. Depressão já é quase certo que tem. Tá vendo aí, rapaziada? Sabe quem é o culpado por essa porra? Vou dar uma dica. O culpado começa com F e termina com eminismo. Foi difícil demais pra acertar aí? É isso aí, senhores. O feminazismo incutiu na mente dessa mulher, dessa mulherada, né? Que deve se separar por qualquer merda aí. Seja porque acabou o amor, acabou a magia, porque engraçou com um cara mais rico, destacado que o atual, entre outros motivos imbecis aí, sem sentido algum, né? Se é imbecil, ao invés de tentar arrumar um casamento que já tinha, por que não? Mudou algumas coisas dentro dela mesmo, né? Para o casamento ficar melhor, hoje provavelmente eu estaria de boa lá com o maridão, provavelmente não estaria se entupindo de comida de gato. Mas não... Capaz que pensou que ia se dar bem, butinando o marido, mas se fudeu, creu. Como diria o Alborguete, né? Perfeito, perfeito, perfeito, perfeito, perfeito, perfeito, perfeito, perfeito, perfeito, perfeito, perfeito. Ai, ai, ai. Mas vamos lá, prosseguindo. Não sei que data foi essa matéria aqui, mas eu vou comentar ela porque... ela prova muita coisa do que a gente vive falando na real. Saiu na Todas da UOL. Antidepressivo mania entre as fodonas modernetes. Um estudo publicado recentemente na Austrália fez acender a luz vermelha para o excesso de prescrição de antidepressivos para mulheres. Nesse estudo, que faz parte do Australian Longitudinal Study of Women's Health... como é que eu falei certo? Acho que falei bonito. Que é um projeto do governo australiano para acompanhar a saúde da mulherada lá, né? Os antidepressivos foram a classe de medicamentos mais prescritas pelos médicos, seguidas de hormônios femininos e calmantes. Ou seja, rapaziada, de saúde a mulherada tá muito bem. Segundo os pesquisadores da Universidade de Newcastle, que divulgaram esses resultados, o uso de antidepressivos tem aumentado por vários motivos. Desde o aumento da idade média da mulher australiana, pelo aumento do número de patologias onde esses medicamentos são indicados e também pela elevação da incidência desses problemas de saúde. Ainda de acordo com esse estudo, quanto maior a faixa etária das mulheres, maior o percentual de uso de antidepressivos. 9% das adultas jovens, 14% em mulheres de meia-idade, 35 a 45 anos, traduzindo balzacas, e 22% naquelas com mais de 65 anos. Estudos feitos em outros países também sugerem que o percentual de mulheres que usam antidepressivos é bem significativa. Valores variando entre 12% e 30% foram relatados em trabalhos científicos de diferentes regiões do globo. Rapaziada, só tenho uma coisa pra falar. Creu, creu, creu. Toma, caralho, filha da puta. Mas, senhores, tu acha que eu sou cruel por te tirar onda disso? Tá com peninha, filha da puta? Tá, adota uma. Melhor, adota várias balzacas aí, louconas. Mas sabe por que eu dou risada aí da desgraça delas? Sabe por quê? Porque foram elas mesmas que se jogaram na armadilha, meu filho. Vamos ver. Aposto que vocês aí, né, têm avós que ainda são vivas. E que provavelmente elas tiveram uma cacetada de filho. As minhas avós mesmo, acho que cada uma tiveram uns 12, 13 filhos aí. Ou seja, nossos avós não brincavam em serviço, né? Mas prosseguindo. As mulheres, né, honradas aí, sempre foram mulheres dedicadas ao lar e à família. Achando que essa coisa de carreira, de seguir feminismo, ou era bobagem, mas nem sabiam o que é isso, né? Se soubesse, ia começar a cuspir, diz, ah, credo. Agora eu pergunto aí pra rapaziada que não tem uma avó ou duas avós vivas. Quantos delas tomam antidepressivos? As minhas, pelo menos, nem devem saber o que é antidepressivo. Sabe por que elas não precisam de antidepressivos? Porque elas tiveram uma vida plena como mulheres. Tiveram filhos lindos, inteligentes, ativos na sociedade. Ficaram do lado de seus maridos honestos e trabalhadores até o fim da vida. E são verdadeiras matriarcas da família. Onde todo mundo respeita ela pelos seus grandes sacrifícios pelo bem de seus filhos e netos. São verdadeiras heroínas que merecem toda a nossa consideração e carinho. Se tem a sua avó aí por perto, dê um abraço nela que ela merece. A velhinha legal pra caralho. Agora, vamos voltar a olhar para essas... Agora vamos analisar essas tomadoras de Prozac. Xiii! Elas viviam no carrossel de rola quando novas, não arrumam um casamento, ou até conseguiam um. Mas com um cara desesperado, ou com algum esperto que queria tirar proveito delas. Quando não tem filhos, são mulheres secas e estéreis, que não deixarão legado nenhum pro mundo. E quando tem filhos, geralmente são crianças mimadas, complexadas, fracas. Devido ao traumatizante processo de divórcio e posterior bajulação excessiva e, claro, né, a alienação parental que demonizava o pai, que ela ficava bombardeando a cabeça do coitado com isso, né? Então, ou o cara fica louco ou já nasce com algum problema, né? Como sabemos, balzacas têm altas chances de gerarem filhos com algum problema aí, síndrome de Down, entre outros distúrbios psicológicos ou genéticos, né? Tudo que essa balzaca vai ter no fim da vida é uma carreirinha idiota que vai virar pó no dia que ela se aposentar ou for demitida. E talvez um AP aí, bonitinho e arrumado, que ela ganhou do marido bundão que separou, né? Elas sabem lá no fundo das almas delas que suas vidas foram em vão. E quando elas morrerem, provavelmente ninguém se tirar falta delas. Capaz que os filhos até não gostem dela e nem sequer vão no velório da coitada. No máximo ali no velório vai aquelas... amigas balzacas, né, as cougas, como eles falam nos Estados Unidos, amigonas piriguetes de 90 anos. Então, só vão isso aí no velório. E não tem significado nada na vida de ninguém, né? Vão ter sido uma fodinha aí que algum alfa, um chefe ou um caça do setor comeu e sumiu. Mas que vida excelente, né, meu? Ser uma pedrinha no caminho de muitos caças. E não uma figura, um dos pilares do crescimento da família. Mas como elas não fazem um exame crítico de consciência, assumem seus erros devido à sua grande arrogância feminina e feminista, elas só acabam se entupindo com esses remédios aí, que dopam suas mentes, para suportar a dor da grande falha que são suas vidas. Então eu pergunto, por que ter pena de pessoas que se enfiaram no buraco porque quiseram? Não se pode reclamar de falta de aviso porque tenho absoluta certeza que os pais da maioria delas pediam para ela ter uma vida menos imbecil. Mas cadê que elas ouviam? Elas tinham que ter tudo, tinham que ser poderosas. E a balzacada e as feminazes pode ficar reclamando aí, esperneando à vontade que não é assim e o caralho a quatro. Mas a verdade é implacável e os números não costumam mentir. Se vê apenas mais e mais pesquisas provando que a mulherada carreirista está tomando naba por causa de suas escolhas erradas. A verdade e a realidade, meus amigos, são dois travecões insensíveis com pirocas de 30 centímetros que enrabam todos aqueles que não tomam cuidado, hein? Só fica um aviso pra vocês também, começa a ficar de olho na realidade. Senão vocês vão ser enrabados pelo traveco aí, hein? Mas essas balzacas desesperadas aí, eu só posso desejar que seus gatinhos não arranhem muito, né? E para a rapaziada que tá escutando aí, uma dica de investimento. Vamos começar a pesquisar aí como é que estão as ações de empresas que fabricam antidepressivos. Principalmente aquelas que têm esses remédios como carro-chefe. Eu acho, eu tô quase certeza que nos próximos anos as ações dessas empresas vão disparar, hein? Já que só vai aumentar o número de mulheres aí tomando antidepressivo, tomando Prozac, Rivotril, ou sei lá que desgraça que elas tomam aí. Então fiquem espertos, vamos ganhar dinheiro em cima disso. Vou comentar aqui uma notícia de última hora que o camarada Mopar mandou pra mim. Uma reportagenzinha que saiu na revista Quem? Ok, ok, vou destilar o meu veneno agora. Puta merda. Com a atriz Giovanna Lancelotti. Perguntaram pra ela, que tá solteira, como ela poderia só ser amiguinha de um cara lá, acho que é Cauã Raymond, esse é um ator lá qualquer. Como então ela podia ser uma amiga, só amiga de um cara tão bonitão, né? E o que ela responde? Que eles são tão amiguinhos que ela só vê ele como mulher. Puta que pariu. Chupa, amigo, chupão no cu. Aqui, ó, recado pra paspalhada aí que tá me escutando. Não pro Guerreiro da Real, que esse cara já tá blindado contra isso. Mas caso tenha um paspalho aí, um amigo paspalho que você recomendou, aqui agora vai o tapa na cara do barão. Tu aí, ô paspalho, que acha que vai conseguir comer a bucetinha da tua amiga sendo um ursinho carinhoso dela? Tu acha isso mesmo? Tu vai comer o caralho, seu filho da puta. Tu vai virar mulherzinha pros olhos dela, que nem o rapaz aí, ó. Um eunuco de merda. Um não homem, um sem bolas, um assexuado. Deixa eu ver o que mais aqui. Um lixo humano. Um cara que o cheiro da bosta do cachorro vale mais do que você, tá ouvindo? Mas é isso aí, ô seu otário. Quando você tá aí bancando ursinho carinhoso, sendo cavaleiro e servindo de papel higiênico emocional, eu, Barãozinho Cafayama e outros membros do Clube dos Canalhas, estamos lá fazendo o seu 10º anal giratório com direito a gozada dentro. E o que é melhor? A gente come, engravida, some. A mina desesperada por um trouxa, o que ela vai fazer? Vai chegar em ti, ou a mulherzinha, e descobrir que você tem um pau. Vai te dar. E vai vir aquela nice surprise. Ai, é bem, estou grávida de você, enquanto na verdade está grávida de mim. Mas é isso aí, ô babaca. Tu quer bancar aí o amiguinho assexuado? Você, seu futuro só é três. Continuar sendo um amiguinho gay. Poder até comer uma bucetinha dela uma vez. Mas pra assumir a minha esporrada, ou a esporrada de outro membro do Clube dos Canalhas. Ou, por fim, depois de 30 anos ali, sendo cavaleiro e tal, depois que ela já deu pra mim, pra torcida do Corinthians, do Santos e do São Paulo, e do Palmeiras, pra não haver preconceito, né? Ela reza e finalmente resolve olhar pra lado e te acha o cavaleiro branco que vai salvar ela da solteirice iminente. Mas é um futuro maravilhoso, né, meu irmão? Me diz aí, rapaziada, me diz aí, o amigucho. Como é saber que seu futuro vai ser uma merda, hein? Como saber que seu futuro vai ser uma desonra e uma vergonha imensa? Eu não queria estar na pele de você. Mas isso aí, senhores. Se você é um otário demais, ainda não se convenceu de que ser miguxo é furada, vai fundo, continue sendo. Afinal, nós, cafajestes, precisamos de amigos assexuados que nem você para servir de papel higiênico, né? Tá ligado? Enquanto nós metemos a rola, vocês assumem aí problemas como injeção, joguinho, dinheirinho precisando aí. Entendeu? Então, vocês são necessários, caras. Vocês são necessários. Tão necessários como aquele papel higiênico que a gente usa pra limpar a bunda. Quer casa, casa com ele, quer piro, pede pra mim. Quer dinheiro, pede a ele, quer piro, pede pra mim. Quer caô, brinca com ele, quer piro, pede pra mim. Bem, amigos, então chegamos ao fim de mais um Jornal da Real. Vou tentar voltar com a regularidade, né? Pelo menos um por semana aí, que sempre tem bastante coisa pra comentar e pra meter a real. Mas é aquilo, não prometo nada, porque ultimamente tô meio ocupadão aí, numas correrias meio braba, mas vou tentar, né? Não custa tentar. Mas é isso, senhores. Como sempre, peço que compartilhem aí no Facebook, no Twitter, nas redes sociais, mande aí pro seu amigo Paspalho, que tá precisando daquela luz da real nele. E, sei lá, vamos ver se a gente consegue salvar bastante gente aí, salvar bastante gente da Matrix. Esse é o objetivo da real. Então, senhores, vou terminando por aqui. Espero que tenham gostado do jornal. Então, um abraço e fique com Deus.